Bem, nós vamos falar hoje sobre o esquecimento do passado. Mas para nós falarmos um pouco, entendermos o que é o esquecimento do passado, que não seria esse passado dessa existência. Pode ser dessa também. Mas o esquecimento do passado de outras existências. Porque muitos gostariam de lembrar, duas, três existências atrás, aí fazem regressão e não sei o quê. Bom, nós temos que, antes de tudo, acreditarmos em reencarnação, gente. Reencarnação, que é a primeira grande lei natural e divina. Se nós não acreditarmos na reencarnação, babau. Não adianta nada. Se nós não acreditarmos na segunda grande lei divina e natural, que é a ação, a lei da ação e reação, a lei do karma, também não adianta a gente tentar querer saber o que aconteceu no passado. Porque a gente tem que acreditar, então, que nós reencarnamos, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos, nascemos, morremos, que é a mesma coisa, nascemos, falecemos. Mas isso uma quantidade enorme de vezes, desde do princípio de tudo. É milhares e milhares de anos. E hoje estamos aqui nessa condição física como eu estou, como vocês estão, como nós estamos, numa condição espiritual, numa condição emocional. Cada um a seu estilo. No momento em que nós acreditarmos, que nós entendermos todo esse aspecto de reencarnação, de ação e reação, que é a lei do karma, bom, aí a gente vai tentar falar, então, do esquecimento do passado. Em primeiro lugar, já nós viemos para essa existência com um cérebro bastante, eu diria, não danificado. Ele não é danificado, ele é muito bom para aquilo que ele tem que fazer atualmente. Mas, na verdade, a gente usa 10, 12, 15% desse cérebro. O resto é só massa encefálica. Não funciona para nada. Então, é o seguinte. Nós chegamos com 75, 80 anos, nós não vamos nos lembrar daquilo que nós fizemos lá com 5, 6, 7, 8 anos, a não ser que for alguma coisa bastante, bastante marcada em tua existência. Eu me lembro, sim, de algumas coisas que me aconteceram, porque é um acidente grave que eu passei, quando eu tinha 5 anos. Eu me lembro, eu tenho 60, mas é uma das únicas coisas que eu me lembro. Eu sou ligado a minhas tias, por parte de pai, então eu me lembro delas desde o início quase da minha vida. Mas é só, outras coisas eu não me lembro. Não me lembro quase de ninguém dos meus colegas lá do primário, lá das irmãs São José. Dois ou três que eu me lembro deles. Então, já nós temos uma deficiência de lembranças, de memória, nessa própria existência. Nós já temos uma deficiência de memória nessa existência, por causa do nosso cérebro, que é limitadíssimo. Limitadíssimo, certo? Então, vamos imaginar agora 400, 500, 600, 700, 800, 1000 anos atrás, uma existência em que nós vivemos lá, para demarcar o tempo, para todo mundo saber mais ou menos em que tempo é. Vamos demarcar o tempo lá no ano 1000. Foi quando aconteceu a segunda grande divisão da Igreja Católica Apostólica Romana. Que existiu naquela época lá uma divisão. Então aconteceu a fundação, de certa forma, da Igreja Católica Ortodoxa Grega, de Constantinopla e outras mais, por causa de pequenas picuinhas que aconteceram entre o Papa e entre o príncipe, o primaz de Constantinopla. Bom, Muitos nós viveram naquela época, ou como escravos, ou como soldados, ou como artesãos, ou como qualquer coisa. Por que que nós não podemos nos lembrar daquilo que aconteceu há 1000 anos atrás? Ora, porque iria atrapalhar em muito a nossa atual encarnação. Se já nós nos lembrarmos de 30, 40 anos atrás, coisas que a gente fez de ruim, a gente fez de maldade, 30, 40 anos atrás, quem é que não fez nada de errado? Eu fiz. Todo mundo fez. E eu duvido aqui que alguém levante a mão e diz aqui, ó, de 30 anos atrás, 25 anos atrás, 40 anos atrás, quem tem mais idade, eu fiz isso, fiz errado, eu ofendi, eu prejudiquei tal pessoa e fiz isso, fiz aquilo. Eu duvido que tenha um que não tenha feito isso. E isso nos dá vergonha. Nos faz a gente sentir uma certa vergonha. Uma certa vergonha. Até que um dia, de repente, a gente consiga conciliar tudo isso e passar tudo isso e ficar tudo em branco. Geralmente as pessoas conseguem. Eu consegui, com 2, 3 pessoas. Falta uma. Falta uma pessoa. E vocês também devem ter algumas pessoas que, por algum motivo, existiram algumas turbulências, né, que aconteceram e deu, aconteceu, né? Então vocês imaginam se isso já nos atrapalha agora nessa existência. Imaginem se nós nos lembrarmos que lá no ano de 1200, agora vamos para 1300, na Inquisição, na Santa Inquisição, que houve principalmente uma crueldade, uma maldade com judeus, com os cristãos, com os judeus nem tanto, mas com os árabes, que eram os mouros, né? Então houve uma, digamos assim, uma perseguição enorme dos católicos contra os mouros, né? Que eram os árabes, que dominavam a Jerusalém. Então nós matamos, nós ferimos, nós fizemos um monte de barbárie. Vocês acham que seria interessante nós nos lembrarmos disso? Não. Porque todo mundo pensa, ah, eu fui a rainha tal. Ah, eu fui o rei aquele. Ah, eu fui o vassalo aquele do rei. Eu fui a princesa tal. Não, eu fui a não sei o quê. Isso aí era nobreza, gente. Quem de nós é que foi isso aí? Aqui dentro, não sei, talvez algum, um ou dois. O resto era peão, gente. O resto era trabalhador. O resto era matador. O resto era do campo, alimentando as outras pessoas, as grandes cidades, cercadas por um muro, e que tinham que defender, às vezes, a família com a foice, com o machado, com a enxada. Precárias que eram, muitos passavam fome, isso a gente não quer lembrar. Agora, se fosse que eu tivesse sido um rei, ah, mas então eu quero lembrar, né? Mas se eu fosse um rei, que atrocidades eu cometi, meu Deus do céu! Mandando quantos na guilhotina lá na França? Mandando quantos para a forca lá na Inglaterra? Se formos lá nos países árabes, mandando quantos para a decapitação? Então, aí vem o motivo. Esses dias chegou um cara para mim, ele é de Porto Alegre, mas é muito amigo meu. Cada 5 ou 6 meses ele vem aí me visitar. Ele é vendedor, mas ele sabe que ele vem aí e não me vende nada. Ele vem aí, ele fica 2, 3 horas papeando comigo. Aí ele me perguntou, ele também é simpatizante da causa espírita, essa questão da regressão, que a mulher dele, o filho dele fizeram regressão, mas que ele não entendeu nada e que ficou pior que antes. Aí eu disse assim, ó, se realmente regressão valesse a pena, se regressão, isso é, lembrar de algum momento, lembrar de algo que passou no, na nossa existência lá, terceira, quarta, atrás dessa, ora, nós lembraríamos Jesus, Deus, os nossos irmãos da espiritualidade, aqueles que nos colocam nos departamentos lá de reencarnação, eles colocariam a nossa necessidade de lembrar alguma coisa. Se eles não colocaram nada em nós, Jesus, vamos respeitar. Nós temos que viver do jeito que nós vivemos, sem lembrar de nada. Sem lembrar de nada. E se alguma coisa nós fizemos de ruim nessa existência e nós nos lembramos, vamos lá aproveitar essa existência que nós estamos vivos ainda e vamos resolver esse problema com essa pessoa, com essa causa, não sei qual é que é o problema, talvez, né? Vamos resolver isso para que nessa existência nós saiamos daqui livres de pendengas, livres de alguma revolta, livres de qualquer coisa que seja que nos entrave a passagem para o outro lado, no momento nosso desencarne. Então, essa é a questão. Para que queremos lembrar o passado? É melhor nós fazermos certo o presente, o melhor possível, fazermos tudo o que é de certo no presente, para que no futuro nós não tenhamos necessidade de lembrar o que fizemos no passado, o que seria agora. No futuro, eu daqui 20 anos vou ter 80 anos. Bom, chegar eu vou pensar assim, bom, com 60 anos a única coisa que eu fazia era ir da palestra na casa espírita, participar dos grupos lá, tá, de vez em quando vou no barzinho e tal, eu faço isso mesmo. E pronto, é isso aí. Essa é a melhor coisa da vida, gente. É a melhor coisa da vida, não ter pendengas com ninguém. E pronto. Essa é a questão. Viver, simplesmente viver. Viver bem, fazer o bem aos outros, fazer o bem a si próprio, fazer bem principalmente dentro da família, se querer bem todo mundo, aparar as arestas. Essa é a questão, aparar arestas. Que todas aquelas coisinhas que fica assim, vamos aparar, vamos deixar a coisa lisa, bonita. Então, desaparecem todas as encrencas. Muito obrigado.